André CDs, o Moral de Ibicoara. Ai, meu Deus! O Anderson no grave! Felipe gravação de Timon! Ítalo Ribardo! Danadinho CDs de Caxias! Estourado gerente.